seu batom, amarrotar sua roupa. Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca. Me envolve na pele de ovelha, me arranha na garra de lupa. Sussurra no meu ouvido, me leve e me deixa louco. Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca. Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca. Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca. Sussurra no meu ouvido, me leve e me deixa. Yeah. Deixa eu ser seu ponto final. Deixa eu te ver embaçar em seu filme. Deixa eu te ver subir nas paredes. Perigoso é não viver o momento. Nada importa se nós tamo longe, longe de todo mal. Deixa eu borrar seu batom, amarrotar sua roupa. Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louco. Envolve na pele de ovelha, me arranha na garra de lobo. Sussurra no meu ouvido, me leve e me deixa. Mordendo a boca, olhando nos meus olhos. Tu vê que essa marola é como nós dois. Não tem final. Deitado num quarto de hotel, nós desenrola entre a fumaça e o Dom Perignon. E a marca do peito de batom vermelho, yeah. Só as amigas vão dizer que eu não sirvo pra ser seu homem. E sua bunda vai dizer pra mim que o brabo tem nome. Eu deixei ela molhada no touch, sem saber o que que houve. Tipo onda de doce, vou borrar seu batom toda noite. Deixa eu ser seu ponto final. Deixa eu te ver embaçar em seu filme. Deixa eu te ver subir nas paredes. Perigoso é não viver o momento. Nada importa se nós tamo longe, longe de todo mal. Deixa eu borrar seu batom, amarrotar sua roupa. Deixa eu te descabelar, deixa eu te deixar louca. Envolve na pele de ovelha, me arranha na garra de lobo. Sussurra no meu ouvido, me leve e me deixa. Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca. Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca. Encaixa depois você quica, desce com o dedo na boca. Sussurra no meu ouvido, me leve e me deixa.